beleza. Caneta, linha reta, escrita torta. Os hábitos que habitam os habitats que observa, ela contorna como quem não tem outra opção se não fazê-lo. Sinto-me obsoleto diante do absoluto e deixo o rumo do destino ser tomado de imediato. Mas me empresto meu cavalo, pois o desbravador sou eu. Pra quem já se perdeu, até me encontro orientado. A bússola que pula no meu peito é a coordenada que respeito, pois tesouro eu sempre acho. Cansado ainda cavo, quase soterrado pelo enigma. Mutação benigna, processo de alquimia, transformação da dor em aprendizado. Se vira o mundo, gira, a ginga é dada até pra quem não é bom de dança. Não quer saber o peso da responsa, fruta desce da balança. Pros ombros que reclama a gravidade, age em dobro. Se não esperar os frutos, vai morrer comendo os brotos. Eu pago meus bagulho mesmo quando tô sem troco, e eu não troco essa postura, pois retorno eu sempre tenho. A gente chega aqui sem nada, sem curso, sem recurso, sem conhecimento e flow. Só passagem de ida e volta e não pode falhar no show. Papai do céu mandou batida, me elegeu maestro na regência da minha vida. Deu o dom, ouvido bom, autoridade pra limar. Ideia fraca que toca fora do tom, deixa falada ali, não passa, empaca. O que acabou com o bravo, corta as asas da matraca. Vai perder o rumo da nota, pira, roda igual ciranda. Que conforme a banda toca, toca e desbanca uma banca. Olha pra cima, lembrou? Faz o bem sem ver a quem, que o coração vibra harmonias que não tem desafio. Afinou. Nem dou palpite, o mundo mente, suja a base. Os doidos correm atrás do beat, tira a racha. Vem babando, olha no grid, nem me acha. Não arrisco o ar da graça, troco o disco e muda a faixa. Dou um tapa na destreza, desvio dos timbres que nunca muda. Não muda e bate cabeça, o som que ecoa, reverbera e me dá clareza. Alfaia bate, beat cria, ché do amor, a paz, a sintonia. Batuque dos tambor que ora pede, liga o guia. Sabedoria é converter a dor em poesia. Da lei que rege a evolução, raciocínio, fé, razão. Entendimento gera o amor, o amor que gera pra compreensão. Entender a sincronia daquilo que já está escrito e escrever os versos certos com a ajuda do livre-arbítrio. Tem que atingir o tom, não é só letra combatida. Tem que seguir o compasso como segue o beat dessa vida. Metamorfose das metáforas, malabarista, groove grave, acende o ganja. Mas sei que temos a ginga, flip, clap, kick. É o acaso aceso, tem que ser sensível pra capital invisível e perder o medo. Se preocupa com agora, mas vigora o que é eterno. O itinerário de uma alma rumo ao que é supremo. Se necessário for, me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, sei que me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, sei que me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Quem tem o sentido da vida na ponta da língua, na direção certa, se atira sem mira, homem, o receio do tempo, bloqueios que devo burlar. Me basta a verdade, socorre, escorre do som, faço minha poesia. Centelha de vida divina, o plano que para, a poesia de aqui guia. Se falo o que faço, é fato, tá feito, tá aqui nosso trampo com toda a paixão. Fé, sentimento, razão, carrego meu peito com 10 toneladas. Dispara, de não pare, repara que a vida te malha, mas nunca que falha. Quando não dá, me manda mensagem escondida, intocada nos tapa na cara. É só rima raras avessas, se liga nas peças que versa no fio da navalha. Contando confronto imutável, com estável noção de controle de escolhas. Existo até onde posso, não troco meu foco, desvio dos polos opostos em solos até duvidosos. Porém, é seguro com tudo que estudo, suturo com toda a cautela que veste meu cerco no canto. E oro, se necessário for, me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, sei que me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Se necessário for, sei que me oporei. Duelo de conduta da dualidade oculta que se estica cada vez que se desafia a lei. Lay, lay.